Discoteca. Discoteca. Do meu pai. Discoteca do meu pai, começando, eu sou a Júlia Padovan. A cada episódio eu trago um álbum dessa discoteca tão amada e querida. Se você sentir uma vontade incontrolável de interagir, segue lá o arroba disque do meu pai no Twitter e mande recadinhos pra mim. E claro, se você quiser ouvir esse lindo podcast onde estiver, assine no iTunes ou qualquer outro agregador de podcasts. O álbum desse episódio é Strange Days, do The Doors, que foi lançado em 1967. Agora a gente está ouvindo a faixa título, que abre o álbum. O segundo álbum da banda, e pensando um pouquinho no contexto da época, The Doors não tinha tanto sucesso quanto os Beatles e os Rolling Stones, se posicionando mais como uma banda misteriosa. Os álbuns Pet Sounds dos Beach Boys e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles costumam ser comparados a Strange Days, como se esses três álbuns fossem trabalhos mais profundos dessas bandas. Strange Days não tinha um hit como Light My Fire, do álbum de estreia do The Doors. Claro que as faixas com mais potencial para virar hit tinham aquela essência mais provocativa de Light My Fire, como Love Me Two Times, que a gente ouve agora. The Doors trouxe um tom mais dramático e performático para o rock. A figura do Jim Morrison, a voz e a postura dele construíam toda uma atmosfera e um aspecto bem teatral para as músicas. E não à toa, porque os integrantes da banda eram todos da Escola de Artes Dramáticas da UCLA, na Califórnia. E a capa do álbum já apresenta uma imagem que faz alusão ao universo mais performático, com artistas de circo nas ruas de Nova York. Love me one time. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Apesar de não ter feito o mesmo sucesso que o álbum de estreia, Strange Days tem uma qualidade sonora bem impressionante. Muitas das músicas tinham sido escritas antes da banda gravar o primeiro álbum. Horses Latitudes, por exemplo, surgiu por causa de um poema que o Jim Morrison escreveu quando adolescente. E My Eyes Have Seen You foi composta em 1965 na garagem dos pais do tecladista Ray Manzarek. Então vamos ouvir agora esse outro hit do álbum, My Eyes Have Seen You. Show me some love, show me some love. Tem esse estilo mais obscuro, muito por causa dos vocais graves do Jim Morrison. A única música que é mais pra cima é Moonlight Drive, com um climinha mais dançante. When the Music's Over merece também destaque, porque é uma faixa de 11 minutos que encerra o álbum maravilhosamente bem. Agora, o hit que ganhou mais notoriedade foi People Are Strange, que tem um ritmo bem cabaré. E segundo rumores e o próprio Wikipedia, a faixa se referia o movimento hippie dos anos 60, mas também aos usuários de LSD e os deslocados em geral. E claro que ouvir um cara como Jim Morrison cantando sobre ser estranho é algo que pega lá no fundo da alma. Vamos ouvir agora na íntegra People Are Strange. E eu fico por aqui e vejo vocês no Twitter, @ disque do meu pai. Um beijo, falou! Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange.